É, mas... Malandro que é malandro, não denuncia o outro. Espera pra tirar a forra, então diz o malandro. Senhoras e senhores, we'll be right back. Muito obrigado.